Conversamos agora, ouvintes da Rádio Fiscar, com o Glauber, do pessoal do Rio de Janeiro. Deputado, culpam a dívida, mas também não sabemos essa dívida muito ao certo. Uma auditoria não seria um bom caminho para a gente tentar solucionar algo do que travar as contas do governo para os próximos 20 anos? A auditoria, mais do que necessária, é fundamental. Inclusive, no plano plurianual, houve uma emenda do deputado Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, exatamente para que a dívida fosse auditada. Mas, infelizmente, o veto foi mantido. Isso aconteceu no plenário da Câmara dos Deputados no dia 24 de maio de 2016. Então, como é que você utiliza como argumento de que a dívida pública está crescendo e exatamente por esse motivo você tem que congelar investimentos e garantias em saúde e em educação, de uma dívida que é questionável, que a Constituição determina que ela deveria ser auditada e que, infelizmente, o Congresso Nacional não faz e não fez com um trabalho objetivo do governo central, do governo federal, para mobilizar sua base parlamentar para que a auditoria não acontecesse. E o povo brasileiro deve ser penalizado com essa PEC 241, se passar? Olha, se passar a PEC 241, não tenho dúvida que o povo brasileiro vai ser muito penalizado. A gente fez, inclusive, um estudo, um levantamento do que representaria se essa PEC já estivesse valendo desde o ano de 2006 para a educação, por exemplo. A gente teria uma perda de 384 bilhões de reais para a educação de 2006 até o ano de 2015, se naquele período essa PEC tivesse sido aprovada. Então, aqui o que a gente está tratando é exatamente de uma restrição absoluta de direitos e garantias para a educação pública brasileira, para a saúde pública, é dizer que não haverá mais concurso público no Brasil, se engessando todo o orçamento para o pagamento de uma questionável dívida pública que o Congresso Nacional insiste em não auditar.